Canal Melody CDs do Pará. No comando, DJ Machado Produção. DJzinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. É a segunda da fugidinha do Lourdes Pube. Bora, meu patrão, Sidney Assis. Bora, meu patrão, de um Saci. Vai começar o bagulho doido. Gravações CDs. Pra moleque doido, pra moleque doida, vá dançando, eu quero ver. O craqueado da Pantera chegou. Então bora, 3, 2, 1, bora. Joga. DJ Índio é brabo, porra. Gordidinho que comanda a Pantera cor de rosa. Gordidinho que comanda a Pantera. De rosa, toma, toma, toma caqueado, toma, toma, toma caqueado, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa, esse é o caqueado da Pantera cor de rosa, esse é o caqueado da Pantera cor de rosa, esse é o caqueado da Pantera cor de rosa. É o caqueado, é o caqueado, e a galera vai dançando, tira e gordo, detonando na pressão, como assim? Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, tá doidão boladão? Tá doidão boladão, tá doidão boladão. Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado, viciado nessa porra de fazer o caqueado. Gordetinho, tô tocando, eu não sei ficar parado. Gordetinho, tô tocando, eu não sei ficar parado. Se for madrinha, eu me amarro no pique que eu faço mal. Acredito que eu faço mal. E aí, Bruno de Bete? Madrinha, eu me amarro no pique. E o meu parceiro Bruno da CB também tá aqui, ó. Acredito que eu faço mal. Se for madrinha, eu me amarro no pique que eu faço mal. Acredito que eu faço mal. Acredito que eu faço mal. Se for madrinha, eu me amarro no pique que eu faço mal. Acredito que eu faço mal. Acredito que eu faço mal. Gordo e Dinho Pressão! Gordo e Dinho Pressão! noite ela me chamou pro depô. Safada, vai passando a mão abaixo. Vai, amigo Matsu! Bora, Matsu! Mecânico Ronald! Bora, mecânico Ronald! Acelera! E o meu parceiro Raul falou! Essa segunda vai dar o que falar ainda! É a referência na área! Souza, Raul Stumano. Esse é o DJ Paulão. Sal, sal, sal. Joga pra cima, joga pra sal, cima. Sal, sal, sal. Joga pra cima que o bagulho entregou. Joga pra cima que o bagulho entregou. Você me entendeu. Lá vai, lá vai. Eu quero ouvir vocês. Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. JV, Betina Marambaia. Só que não ia dar certo. Você... Todo mundo aí, ó. Meu erro. Você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar. É um bagulho doido, né, mãe? Eu só que. Cada Marambaia! Quem sabe, Guilherme? E se você quiser voltar? Tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão. Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão. Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cascorada. Porque hoje eu quero cair a minha namorada. Me separei, porra. Solteira agora, solteira, solteira, solteira. E se for da minha ex? E se for da minha ex? Agora! Se te tratou com uma maconha, eu vou falar pra vocês. Sandu, a esporra do gordinho também tá na área. Ele mesmo. Tá todo mundo aí, ó. Eu estou aí. O amigo Léo falou de rocha. Dois, um passe, um passagem. É hora que a gente chegou. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Pode crer. ser mais esperto, diga, sabe? Que começou. Tá doidão, né? A nossa história. Tá fresco, tu é? Vou contar a minha história. O marido do 40 falou, e eu? Foi tão doido como você é tão perto ao mesmo tempo distante. Como é que é? Ninguém botava fé nesse romance. O Lindão também já na área. Bora, Ronaldinho. Portuga do 40, essa primeira dama. Um abraço pra vocês aí, ó. Bora, Rafa Gol, você é o passarinho. O vereador Bonzinho e essa ruiva. Tá na mão do espume. E aí, Belzinho? Família 160. Juninho Souza, Destino, Sideral. O Marinho do 40, Marcelo, todo mundo aí, ó. É agora! Aniversariante da noite. Um dos caras mais polêmicos das redes sociais. Amigo particular aqui do Gordudinho. Seco Produções. O único cara que fez seu aniversário com o Crocodilo. E foi estouro, meu irmão. Ai, caralho. Se brigar, os pit vão pegar. Se brigar, os pit vão pegar. Bora pit pegar, pega pit. Seco, dá pro Marcelo gerenciar teu aniversário esse ano. Pega, os pitbull já. Tava o Marcelo que tu vai ver, explosão. Os pitbull já tão mil graus. Sem coleira e tão. Lá vem o viadinho, vem na. Você, da lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. O rei da revoada tá na área. Lacraia, vai lacraia, vai. Bora, Rodrigo! Bolatando, bolatando, bolatando. Tô sabendo que a associação do Promará explodiu domingo. Agora eu quero que tu bota aqui, bota tudo. Chamo o gordo Wildinho. Já falei pro Marcelo já. Chamo o gordo Wildinho, tô não vai. Falei. Quem me pega com carinho, eu que te volto com pressão. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido. Ela quer bagulho doido, ela quer bagulho doido, vai. Hey! DJ Joãozinho do Rei Roca, galera aí, ó. Você, mas você não me deu valor. Te avisei, japonês. Fala desse jeito que tem que ser, pô. Olhei, bagulho doido, japonês. Bora mais um! Chamando de meu bem. E aí? Os olhos se encherão de lágrimas. Agora. Agora, todo beco sem saída. Porque tem que ganhar minha vida e você. Aí teu cara e o Leandrão aí, ó. Com meu coração. Mas não seria quem tu faz acreditar. Só usou o cara, né? Eu vivo vida sua. Agora tu não quer mais ele, tu, né? É, você jurar me pedindo perdão. Pode chorar. É, e nunca mais eu vou. Andou de mão dada com o cara. É, chegou no charlando no ponte com ele. Pode. Agora tu não quer mais o Leandrão, né? É, e nunca mais eu vou voltar pra você. Olha o Messi, bora Messi! Agora! Toma, toma, toma, toma! Vai, pega o telefone, ó, abre o TikTok, toca essa tá recortada, que hoje tu pode ir, te trago na beira. DJ que vai tocar, ele tá bagulho doido. DJ que vai tocar, ele tá bagulho doido. Tô doidão, tô doidão, tô doidão. Tô doidão, tô doidão, tô doidão, tô doidão, tô doidão. DJ. Empresário Fabrício Nogueira. Doido, toma rock. Lucas do Croco aqui, ó. Doido, toma rock, doido. Vai! É porco, mano. Vai chorar não, porque aqui é só tu vai. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundo. Batido, caralho, bora. Bora acabar com essa frescura aí, bora tirar. Ai, doidão! Caralho! Olha como ele segurou o Kaique Monteiro, tu viu? Pega essa cachorrinha aí, moleque. E hoje está recebendo aqui, para comemorar seu aniversário, nossa amiga Dona Ana. Ela que está completando 53 aninhos de vida. E eu posso dizer para você, Dona Ana, parabéns, que Deus lhe abençoe. Esses são os sinceros votos aqui do Gordinho e do nosso amigo DJ Joãozinho. Dona Ana, parabéns para você, mulher. Saúde, felicidade. E vamos curtir, vamos dançar. Hoje também é aniversário desse cara que é meu amigo particular. Seco Produções, que Papai do Céu te abençoe, cara. Saúde. E vamos pra cima, assim, ó. O Dinho vai tocar, o Dinho vai tocar, o Dinho vai tocar. Vai tocar mais uma, vai tocar mais uma. 3, 2, 1, 1, 1. Falei contigo e eu assumo. Tu foi embora e eu entendo. Mas ficou. Toma-te! Estou meio sem planos. Eu preciso. Que me queres, pra sentir que ainda me queres. E não foi dessa que acabou. Isso é boa, né? Todos falam de ti, de como eu fui um bobo. Bora ver então. Perdi por tão pouco. Onde tu estás? Tudo se foi. Saudade, saudade, saudade. Meu amigo Matsu. Na semana do seu aniversário, bagulho doido, ele falou. Sim, agenda completa, já vou falar pra galera aqui, ó. Falta só confirmar domingo pra galera aí, ó. Do amanhecido, é o caqueado. Do amanhecido e vai fazendo caqueado. Do amanhecido e vai fazendo caqueado. Agora, vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não para de dançar. Toma, toma, toma, toma, toma. Vai no caqueado. Japa Gravações CDs. Segura a pressão. Dance. É muito caqueado. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Caboclo dedico, caboclo dedico, caboclo. Esse é o DJ Paulinho. Caboclo dedico, dedico, dedico. Vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro, vai lá fora. O meu parceiro Brasa. Fora, vai lá dentro, vai lá. Hoje tá do jeito que ele gosta. Fora, vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro. Lá vai fogo, fogo, fogo. Dinho. Pressão. Pressão. Menos de um minuto. Bora, Dedê do Tenoné. Primeiro tu é bola, depois senta. Olha do speed, tão na área. Bora, bora. Olha o speedball na pista, olha o speedball na pista. Speedball na pista, speedball na pista. Olha o speedball na pista. Pega essa cachorra, pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega, pega essa cachorra. Eu sou o novo power, novo power, novo power. Eu sou o novo power, novo power, novo power. Oficial. Empurra, fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Vai flexionar na xota, o baile de favela vai jogar na xota. And some boys in the party, everybody put up their hands. I get a half a mil for my bitch, get a bone. And I will see the day that I can get the upper hand. I'm respected from California, I ain't way down to Japan. I want you by my side, so that I never feel alone again. They've always been so fine, and I will push you away. É só uma botada na novinha. foto, eu disse assim, vai pro meio da galera aí. Ele bate foto, ele toma um uísque com a galera. E aí, Josué? Ele recepciona o público. Tava eles que me deu de malandragem. Um ratinho até gostava, tu sabe como é. Mas se o bagulho é teu, ele faz o que eu... Não vai queimar a boca, esse pastel tá quente. Então, tira a família, bota tira. É pisar, abre a perna, vê que se anima. Sabe como é que faz? Então, tira a família, bota tira. É pisar, abre a perna, vê que se anima. Sabe como é que faz? Então, tira a família, bota tira. É pisar, abre a perna, vê que se anima. Então... Aqui tá estourada essa Yag. Banda Batidão do Melody. E aí, Tom Platinado? O DVD do Tenon, né? Ele também tá na área. Segura assim, moleque. Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer pra você enxergar. Quando eu te quero aqui. Toda dor que já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus, e agora eu sei. E se eu te magoei, não é mais assim. Dessa vez não vou te machucar. Tudo que quiser e me recompor. Você que me faz feliz toda a minha vida. Entendeu? Entendeu o negócio? Eternamente. Agora você entendeu, vai. youtube.com/RianMixCDs. Tem que entender que tu não pode vir sozinho pra festa. Tem que trazer ela, olha como ela tá feliz aí, ó. Meu amigo irmãozinho e a sua esposa. Tá tudo certo hoje, né, desgraçado? Tem amores na vida que não são pra vida. Nunca mais vai pegar a fuga, né, desgraçado? Caso eu e você. Agora tá tudo certo. Viva. Hoje ela tá sorrindo pras paredes, essa desgraçada aí, ó. E nem passa na cabeça. E a rapaziada do Grill Mix. Dia, esse dia cheio. Endoidando tudo aqui na direita. Chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que falou de amor. É muito show, oh, mano. Muito uísque. Infelizmente. Muito show, né? Pra cima! Apesar de não te comover como eu sou. E quem comanda o telão, meu amigo Léo? Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. Tá chegando o bloco Tron na folia. Quem você liga e o foda-se, você segue. Quem vai puxar esse bloco é o DJ Joãozinho, né? A maior saudade. Mano! De todos. Esse bagulho doido. Então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho. Fogo no parquinho, Josinho! Pegando fogo! É muito tira-gosto, moleque. Tô na área e o... O Brás parece que tá jantando, moleque. Uhul. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. É doido, hein? O Juninho da TX. O Léo Sapo, Raul Sumano. Meu amigo Joãozinho. O Dedê do Tenoné. Eita, Júnior! Toma batidão, toma caquiado. Bora, bora, japonês do uísque. O Mike do uísque. Fala, Edilson, assim, já agora. Léo Sabo, vamos pra cima. É de mim. Panelinha na área. Essa é Lorena Reis. Quem mais tem? Que ama. Juliana, Bibi Paissandu. Um abraço pra vocês, se liga. Um pouco tesão que encontramos na cama. Nem amigo Júnior do Vegas. Yasmin, Michelle, Anne. Amiga Caroline, você, o Vitor. Você. O Vitor Senna, o homem que comanda o jogo do bicho. Eu não tô pronta, vem. Todo mundo aí. E eu já quero te encontrar. Vou baixar o som e eu quero ouvir já. Querer. lua nem estrela. É, Lorena? Falou pro Léo, sabe que nem o sol, nem a lua, nem a estrela. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Ah, esse amor é muito forte, ó, ó. Eu quero ouvir as mulheres cantar bem alto essa aqui, já. Fala, DJ Gordo! Essa aqui vai pra aquela mulher que falou que o coração tava blindado. Não alivia! Aí o cara apareceu na vida dela, já. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Canta, canta! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Dá pra ser mais alto, dá pra ser mais alto. Você, quem é do Remo, quem é do Paysandu, quem tá com saúde, canta! Agora! Pastel, eu te amo tanto. O Mazé é doido. De sol. Vamos botar no boneco você, amigo John. Da pratinha do Ricardinho do Cideral. Bora, Ricardinho! Super top. E aí, Lançapo? Hélio e o Juninho junto. Combatinho e o Josimar. Um, dois, três, já! Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Com uma equipe xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S, faz o X. Cadê o Jajá, cara? Não. Deixa que a dor vai passar. E o meu amor por você. Ô, já já! Marinho, do 40, você é o Marcelo. Sai da mãe. Aqui. Já, já tem aqui. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Do jeito, vai. Te ver tão longe, dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra aqui. Gordo e Dinho. Você é meu bem querer. Dinho. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, love you. Foi o que você falou pra mim. Ué. Primeira vez que eu vejo isso na vida. Doida. Vai! Sonho eu perdi a você. Os detalhes não sei. Foi como um pesadelo me acordei. E a galera do Sevilla doido do duro! Cara doido, mil graus do Sevilla! Você é longe de mim, se não dá. Meu anjo penso. Os sonhos são visão. E o meu coração. Vira na batida! Mascarados. E aí, nem um abraço pra você, do Dinho. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar o amor. É, tá se achando só porque me levou pra cama e da boca. Chegou a lei, a pantera. E me amar, eu não quero mais. Oi, deixa em paz. Fresco, e pode fazer comigo o que faz com as outras. DJ Junho André, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui que eu te usei, te iludi, te enganei. O pior. Ok, ok, DJ Edelson. Agora. Vai! Gordo e Dinho Pressão. Não sei mais o que fazer pra você perceber. Meu amigo Leandrão. Seu amor. Já confirmou, sábado tem planeta. Crocodilo no planeta, sábado. Você Marte lançando meu olhar. Rolha de bebida liberada. E cerveja um real a festa toda. Eu já fiz. Explode pra dentro. Você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende. O quê? A sequência é assim. Tecno Show. Japa Gravações. Bora, Japa. Obrigado. Além de um grande fotógrafo, só eu sei. É um grande gravador de CD. Porque a nossa vida é o Japa. Se transformou. Isso é povo. Que o seco mais perseguido esse ano passou. Uma praga, tu é, cara. Até pago pra isso, né? Vem dançar comigo, embarcar nessa emoção. Entre as ondas, é doido, é? Era no salão. A festa começou e não tem hora pra parar. Vai! O negro toca fazendo. Dia 4 de fevereiro. Confirmado, hein? Negro. Aniversário do Crocodilo na Via Show. Dançar. Com atração nacional e tudo. Faz você dançar e agitar. Ouro negro, faz você dançar. Ai, ai, ai.